Mais uma vez você me liga em plena madrugada, só pra descontar a raiva que ele te fez. No dia seguinte você vai embora, feito papel me usa e joga fora. E eu fico aqui te esperando mais uma vez. E mais uma vez eu não te superei. Se acha que estalando os dedos vou aí te ver. Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você. Esperando você. E toda vez que ele brigar, meu, tu vai te ver. Ai, vai. O não a gente já tem, né? Não custa nada ter a humilhação também. Mas vamos lá. Mais uma vez você me liga em plena madrugada, só pra descontar a raiva que ele te fez. No dia seguinte você vai embora, feito papel me usa e joga fora. E eu fico aqui te esperando mais uma vez. E mais uma vez eu não te superei. Se acha que estalando os dedos vou aí te ver. Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você. Se acha que estalando os dedos vou aí te ver. Abre a porta que eu tô aqui fora esperando você. E toda vez que ele brigar, meu, tu vai te ver. Deixa eu avisar. E toda vez que ele brigar, meu, tu vai te ver. Ai, ai, ai. Não gosto de causar intriga, não. Mas se a intriga já tá causada, o negócio é solucionar. Meu, tu vai te ver.